Os Vikings, a revolução do Melody está aqui. Que agitam no promorar, curtindo a fase de amor e de azaração. Só querem dança, agarradinhos, toca gelo, é curtição. Jota som, Jota som. Ajudamos com prazer. Não há nada mais bonito do que solidariedade. Ajudar a quem precisa é uma questão de humanidade. Banda Os Vikings, a revolução do Melody está aqui. Jota som, Jota som.